Assistente, Whisky, bom dia, frequência livre. Reserva 75, uma chance de pique na frequência 128. Repique na frequência 128.35. Delta 083, descend 6,000 feet, Formation 013, get to VOR, runway 10, report established. Delta 083. Publison final, Europa 083. Europa 083, Tower 118.95. 118.95, right? Good morning. Europa 039 now, Nautica Mile on final runway 10. Europa 33, clear to land runway 10, wind 100 degrees 06. Clear to land runway 10, Europa 083. Bom dia, Delta confere. Brasília autorizado, refúgio 97, após pequena rota. Nível 380, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída, arbora 1, eleva. Aciona 5143, controle 120, decimal 8. Alpha 11. que Zulu Gol foi autorizado em início do reporte no termo de posição 7. Oxalé 621, bom dia. Autorizado Galeão, Vetor 9857, após Monsu, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva gerente. Segue perfil de saída da El, Leda após Irume, aciona 5-4. Correção 5145, controle 120 decimal, ok? Gol 9963, bom dia, Delta confere, autorizado Galeão, vetor 9857, após Monsul, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Irume, aciona 5150, controle 120, decimal 8. Bola 963-5150, responde. Reporte para o Chile Escanamento. Mais um no Golf, tem frequência livre, bom dia. Bom dia, autorizado. Estiver aqui na minha terra, parte aqui. Número 865, bom dia, Delta confere. Autorizado Brasília, depois do Luna 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, arbor 1, elefa. Aciona 5155, controle 120, decimal 8. Mais 5 treinamentos corretos nos dois reportes prontos. Autorizado, tá? Seja o ponto de espera da pista 90 via Índia. No ponto de espera, chame turno 118 decimal 95. Ajuste 90.13, vamos. Via Índia, já o fator ponto de espera da pista 90, vamos lá, 118 decimal 0.13, que é na minha vez. Salvador, 1993, autorizado, estiver acionamento, reportagem. No 963, ciente no acionamento, reporte para o puxo. Tá passando o máquina real, passando a identificação, utilizada a senha da mão, descendo para o nível 050. Papatango, isso em uniforme, essa identificação, visto para 4 pés, o ajuste 013. 5, autorizado. Aliás, decola no 0, ventona no 0 graus, 05, nós. Ali decola pistão no 0, 862. Voo 9963, autorizado, pushback, vai passar. Controle Salvador, bom dia, Xanã 6225, decolado no perfil da Arbor Elefa. Xanã 6225, contato radar, colocar o 380 via saída Arbor 1. Sente via Arbor 1, sobe ao 380, solicita por gentileza voar direto Elefa. Após 2000 pés, autorizado Elefa. Vai voar Elefa então, cruzando 2000, Xanã 6225. Autorizado táxi da ponta de espera da pista 1-0 via Pati 1 Índia. No ponto de espera, Xenu Torre 1-1-8 do sinal 9-5, avio Xenu 0-1-3 com voo. aguarde. Autorizado ali, decolagem no 0, vento 1, no 0, grau 049. Boa noite, minha 5, a pessoa tá muito pronta, para mim? Afirma. Boa noite, minha 5, autorizado, chama o táxi. Guardar em táxi, boa noite, tá bom. Confirme em autonomia. Voo 9963 autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 10 via parte 1, na porta de bom da companhia, sinalizando que estiver aqui no través do 3, via Índia, no ponto de espera, torre 118-95, ajuste 90 no quarto novo. Do Alfa 2, Juliette, bom dia, precisa. Fala, fica uma volta do 43, posição 4 Lima para o 45, para a posição 08. Do Alfa 3, Juliette, entendido que ele está reboque do 43 para o portão 8 no 41. Autorizado em início, reporte para ingresso no 45. A do Alfa 3, Juliette, entra para reporte ingresso no 45. Estado do radar de colagem, cifra 360, após 2 mil pés, desce mesmo. 2 mil pés. É 225, chama o 725, né? Vai chegar na 625, não copiou a informação, pode confirmar? sistema Recife, na frequência 128.8, alternando 126.0. 288.26.5 com Recife, oceania 225, bom dia. Secundária 1260. 260 corrigindo a secundária, oceania 225, bom dia. Bom, no mesmo ato 9, essa identificação dessa via, chegada a bordo para 4 no pé, o ajuste 104. Autorizado a linha de colapso, 1 a 0, vento 1 a 0, grau 059. Viva a linha de colapso, está 1 a 0, 1865. 2.500, nós estamos completamente visuais de 1.500. Está passando o ISCAN uniforme, regras modificadas 0836, deixa parou no 1.500 pés, deve estar visual campo. Afirmativo, senhor. Está minha torre, 1.1895. Tomará o ISCAN uniforme. Autorizado alinhar e manter, Econo Zero, após a rolagem do tráfego da companhia. Após a rolagem, alinho e mantém, Econo 9, 6, 3, tá bom. Salvador, muito bom dia, esse é o Whisky Anca de Fome, está no final da 1-7, contra embaixo, chegada. Econo Zero, reporta o passageiro. Autorizado, pouso 1-7, vento 1-0, grau 0-5. Uniforme. Azul Alfa 3, direto autorizado, em direção ao porte principal, repartindo o término. Olha, bom dia, gol 1865 na água, cruzando 3600. Bom, 1865, contato para a decolagem, suba para o 360, via saída da Arbo 1. Arbo 1, 360. Autorizado de decolagem do 0, rumo no 963. Autorizado de decolagem do 0, rumo no 963. Recife na frequência 122.35. Bom dia, obrigado. Bom dia, Luno 963, mil e... Luno 963, contato radar na decolagem, sul para o 360, via saída da EL. 360 via da El, gol no 963. Só para estar bom dia, frequência livre. Utilizar com a pista de Mike Celão. Mike na real para torre, 118.95.